seconds, you got 1 minute, 1 0. Good evening. 100, pés. Ajuste de altímetro, 10, 9. Nível de transição, 0, 4, 5. Temperatura, 2, 3 graus. Atenção, chuvas nas vizinhanças do aeródromo. Procedimento ILS, X-ray, para pista, 10. Destinhoso, 10. Controle Salvador, 1, 2, 0, decimal, 8, 0. Torre operando na frequência, tráfego, solo, 1, 1, 8, decimal, 9, 5. Atenção, taxiway, alfa, entre taxiway, Índia, Juliet, interditada. Aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador, 1, 2, 2, decimal, 5. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação, Golfe. International Airport. Information Gulf 0411015030 6 knots. Visibility 7 kilometers. Scattered 1700 feet. Altimeter setting 1019. Permission level 045. Temperature 23 degrees. Attention. Rain showers in the vicinity of the aerodrome. ILS X-ray procedure for runway 10. Active runway 10. Over approach control 120.80. Control tower on clearance and ground control 118.95. Attention. Taxiway Alpha between taxiway India and Juliet closed. Aircraft coming to military open. Contact with Corridor Operation 102.5. Truck of birds in the vicinity of the drone. Otherwise, you receive information goals. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação Golf 04-11-Zulu, vento 1-50, graus 06, nós, visibilidade 7 km. Céu parcialmente nublado. 1700, pés. Ajuste de altímetro, 10, 19. Nível de transição, 045. Temperatura, 23 graus. Atenção, chuvas nas vizinhanças do aeródromo. Procedimento ILS, X-ray, para pista, 10. Destinhoso, 10. Controle Salvador, 1, 2, 0, decimal, 8, 0. Torre operando na frequência, tráfego, solo, 1, 1, 8, decimal, 9, 5. Atenção, taxiway, alfa, entre taxiway, Índia, Juliet, interditada. Aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador, 1, 2, 2, decimal, 5. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação, Golfe. International Airport. Information Gulf 04-11-0-1-50-06 knots. Visibility 7 kilometers. Scattered 1700 feet. Altimeter setting 1019. Permission level 045. Temperature 23 degrees. Attention. Rain showers in the vicinity of the aerodrome.

Aeroporto Internacional de Salvador. Informação, hotel. 0502. Zulu. 101. 80. Graus. 08. Nós. Visibilidade maior que 10 km. Céu parcialmente nublado. 1700. 10. Ajuste do altímetro. 10. 18. Nível de transição. 0. 45. Temperatura. 24. Graus. Atenção. Chuvas nas vizinhanças do aeródromo. Pista molhada. Procedimento ILS. X-ray. Para pista. 10. Pista em uso. 10. Controle Salvador. 1-2. 0. Decimal. 8-0. 1 retirando na sequência. Tráfego. Solo. 1-1-8. Decimal. 9-5. Atenção. Taxiway. Alpha. Entre Taxiway. India. Juliet. Interditada. Aeronaves com destino ao pátio militar. Contactar operações Salvador. 1-2-2. Decimal. Sim. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação. Hotel. International Airport. Information. Hotel. 0502. 0.180 degrees. 08 knots. Visibility more than 10 kilometers. Scattered. 1700 feet. Altimeter setting. 1018. Condition level. 0. 4.5. Temperature. 24 degrees. Attention. Rain showers in the vicinity of the aerodrome. Runway is wet. ILF X-ray. Procedure. The runway 10. Active runway 10. Over the approach control. 120. Decimal 80. Control tower on clearance. And ground control 118. Decimal 95. Attention. Taxiway Alpha. Supreme. Taxiway India. And Juliet. Closed. Aircraft coming to move very open. Contact with Covador operation. 102.5. Flock of birds in the vicinity of the drone. Otherwise, you receive information. Hotel. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação. Hotel. 0502. Zulu. 101. 80. Graus. 08. Nós. Visibilidade maior que 10 km. Céu parcialmente nublado. 1700. 10. Ajuste de altímetro. 10. 18. Nível de transição. 0. 45. Temperatura. 24. Graus. Atenção. Chuvas nas vizinhanças do aeródromo. Pista molhada. Procedimento ILS. X-ray. Para pista. 10. Pista em uso. 10. Controle Salvador. 1-2. 0. Decimal. 8-0. 1 retirando na sequência. Tráfego. Solo. 1-1-8. Decimal. 9-5. Atenção. Taxiway. Alpha. Entre Taxiway. India. Juliet. Interditada. Aeronaves com destino ao pátio militar. Contactar operações Salvador. 1-2-2. Decimal. Sim. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação. Hotel. International Airport. Information. Hotel. 0502. 0.180 degrees. 08 knots. Visibility more than 10 kilometers. Scattered. 1700 feet. Altimeter setting. 1018. Condition level. 0. 4.5. Temperature. 24 degrees. Attention. Rain showers in the vicinity of the aerodrome. Runway is wet. ILF X-ray. Procedure. The runway 10. Active runway 10. Over the approach control. 120. Decimal 80. Control tower on clearance. And ground control 118. Decimal 95. Attention. Taxiway Alpha. Supreme. Taxiway India. And Juliet. Closed. Aircraft coming to military open. Contact with Covador operation. 102.5. Flock of birds in the vicinity of the aerodrome. Otherwise, you receive information. Hotel. Aeroporto